Na noite alta em luarada, a serenata passando vai. São melodias que se derramam nas noites lindas do Paraguai. Abre a janela, a China bela, ouve o lamento do Guarani. Seu peito exala termo suspiro, como o arrulho da Juriti. E os trovadores cantando amores vão desfiando suas canções. E a lua cheia no céu vagueia, pondo poesia nos corações. E o seresteiro de voz dolente, o seu destino cumprindo vai. Viver sonhando e contemplando as noites lindas do Paraguai. Na noite alta, em luarada, a serenata passando vai. São melodias que se derramam nas noites lindas do Paraguai. Abre a janela, a China bela, ouve o lamento do Guarani. Seu peito exala termo suspiro, como o arrulho da Juriti. E os trovadores cantando amores vão desfiando suas canções. E a lua cheia no céu vagueia, pondo poesia nos corações. E o seresteiro de voz dolente, o seu destino cumprindo vai. Viver sonhando e contemplando as noites lindas do